em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta, é sempre assim, a esta hora, de 8 em 8 dias, na Radar, uma sessão de audio-hipnose, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última hora é apresentada e realizada pelo Ricardo Carvalho. Vamos, finalmente, apresentar o último excerto de Insomni, uma peça de mais de 40 minutos, do britânico Simon Scottill, que é um mestre na bateria, mas a solo vai fazendo música incatalogável com uma profusão imensa de instrumentos, aqui e ali é experimental, muitas vezes a soar folk. Último excerto de Insomni a abrir esta sessão do Entranse, música de Simon Scott. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos pelo Reino Unido, primeiro com Simon Scott, logo a seguir o último trabalho de Dennis Huddleston, 3-6 é o nome do seu alter ego, sons mais ambiente, planantes e levitantes, de Void Dance. Andámos por The Last Night e seguimos com um músico que está a fazer 10 anos de carreira, é russo, de Moscovo, autodidata, chama-se Ivan Krasnov, nas coisas da música Des Sons Bizarres. Tem um disco aí à porta chamado Open Your Eyes. Icicles é o tema que vai rodar por aqui e pela primeira vez, uma harmonia perfeita entre sons acústicos e outros processados digitalmente. Continuamos o programa de hoje com Des Sons Bizarres. Altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do Em Trânsito e vamos fazê-lo com a terceira colaboração em formato EP de Olafur Arnalds com Nils Fram. Tudo isto vai ser condensado brevemente num álbum e mais outros temas de Olafur Arnalds e Nils Fram neste Lune. Podemos ouvir peças improvisadas e trabalhadas em sintetizadores, tudo muito eletrónico, mas não demasiado rápido. O EP chama-se Lune. Terminamos estes 30 minutos iniciais com Wide Open. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. segunda parte desta emissão de Em Transe com a dupla William Basinski e Richard Chartier, naquela que é a terceira colaboração entre os minimalistas norte-americanos, depois de Untitled de 2004 e Aurora Liminalis de 2013. De referir que William Basinski esteve no passado dia 18 de setembro em Portugal, mais precisamente no Music Box em Lisboa. Prosseguimos nesta emissão de Em Transe com nova passagem para Shampoo Boy, o coletivo de Viena que inclui Peter Herberg, um homem forte das Editions Mego. Thank you. segunda parte da emissão de Em Transe desta semana contou então com uma dupla, William Basinski e Richard Chartier, naquela que é a terceira colaboração entre os minimalistas norte-americanos, isto depois de Untitled do ano de 2004 e Aurora Liminalis de 2013. Depois destaque mais uma vez para Licht, o álbum dos austríacos Shampoo Boy. E fechamos a emissão de hoje com nova passagem também para Natural Snow Buildings, projeto que inclui, desde 1997, os mentores, por sua vez, dos projetos Twin Sister Moon e Eyes and Grind. Como habitualmente, nesta altura deixamos os endereços onde podem seguir Em Transe, alinhamentos e podcasts em radiotranse.blogspot.com. Podem seguir Em Transe através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou ainda twitter.com/entranse. Em Transe volta na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar. Boa noite e até para a semana.